Acordo meu batuque, tem o toque, tem o som da minha voz. Vermelho, vermelhaço, vermelhusco, vermelhante, vermelhão. O velho comunista se aliançou ao rubro do rubor do meu amor. O brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha cor. Primeiro eu queria saber um pouquinho de você, como é que você via a cena musical baiana na época que começou o axé, né, ali em 85? A princípio em 85 eu fazia duas coisas, né, eu já participava de festivais, eu já cantava no barzinho, inclusive conheci Daniela, Clara Guimel, cantando nos bares, no canteiro na época, então eu cantava MPB, né, eu cantava com o Marinho, que era o baixista. E foi ele que me apresentou ao Cheiro de Amor, que na época era Pimenta de Cheiro, né? E que não foi nem em 85 isso, na verdade foi em 86, mais ou menos, né? Uhum. Eu comecei, tipo, com 17 anos, que eu já ia pro bar e tudo, fugia de casa pra ir. Então, conheci o Mari, me levou, fiz um teste e fiquei. A banda era Pimenta de Cheiro, não era Cheiro de Amor. Cheiro de Amor era o bloco. E logo depois nós fomos ficando, e aí fica uma gravadora que na época era Polygram, se interessou por a gente, pelo nosso trabalho, a coisa se profissionalizou, né? Uhum. Aí, uma música. A música não era axé, não tinha esse nome, axé, não como uma coisa boa, né? E hoje em dia a gente fala axé. Mas a nossa música é uma música misturada, o que a gente fazia. A gente já tocava muito forró, a gente tocava muitos frevos na época de Moraes Moreira, a gente fazia esse carnaval da Bahia. E a gente gravou, a gente teve a oportunidade de gravar uma música que o nome era titular Kiarerê. Eu me lembro que nós fizemos o último Chacrinha com essa música. E as pessoas nem sabiam que ritmo era. Eu digo, essa é uma mistura do Caribe, de música africana. É o que é a nossa música, né? Sim. É uma mistura. Então foi que tudo começou assim, né? Bacana. E você teve alguma dificuldade, Márcia? Você tinha alguma dificuldade de ser mulher ali nessa cena no começo ou não? Sim, com certeza. Eu, como era muito novinha, né? Então, minha mãe, meu pai dizia pra Totó, na época, o Hilton, né? Que era o responsável pela banda Cheiro de Amor. Olha, minha filha vai viajar com você. Cuidado, porque tu quer milhões de recomendação. Uhum. E eu me lembro que uma vez nós tocamos em Brasília, essa época eu já tinha feito 18 anos, e fiz mesmo. Fizemos um trabalho para o cenário político, e o Venâncio era o político. Uhum. E ele tinha um filho, né, o Venâncio. E o Venâncio, ele, na época, ele ligava lá pro meu quarto, que eu fiquei no quarto separado de todo mundo, por ser mulher. Uhum. Aliás, foi eu e o Gugu, e na época ele cantava. Gugu, e na época que era gay e tudo, e era uma pessoa que tinha uma carinha, e dormia no mesmo quarto nós dois. E o Venâncio ligava pra lá, ele queria sair comigo, então tinha aquelas coisas de porque você ser cantora, e né, você. Ou eles achavam, viam com outros olhos, né? Uhum. A mulher. E fora esse preconceito, achavam também que a mulher, ela não aguentava um trio elétrico. Ela na época, como é que vai fazer para uma cantora cantar sozinha o carnaval inteiro, não sei o que, na época que o Gugu saiu. Porque aí eu assumi, botaram outro cantor, mas eu assumi praticamente o carnaval inteiro. Eles acham que a gente era frágil e que, né, a voz ou a garganta da mulher, sei lá, o que for, que eles pensavam, era frágil para aguentar um trabalho de mais de 12 horas, 14 horas, que era na época, que ia até a Praça da Sé, parava para comer e voltar, realmente era uma loucura. E eles tinham esse preconceito. E a gente provou várias vezes que a gente... Eu fiz sozinha, a Daniela Mercury também, que era vocalista de Ricardo Chaves na época. Eu me lembro que Ricardo ficou rouco e ela assumiu o bloco na época. Queria saber um pouquinho também, você até falou um pouco aí que o termo axé music foi criado em 87, né, de forma pejorativa. Eu queria saber como você encarou isso na época. Na verdade, ele não foi criado em 87. Ele deve ter sido criado em 90 alguma coisa, porque em 87, em 87 a gente estava começando, né? Nós, no Cheiro de Amor, já tinha a banda Scott, que era Chiclete com Banana. Eu não me lembro se já tinha esse nome, Chiclete com Banana, acho que era Scott, não, era, já era Chiclete, processo. E nossa bordaceira de amor, a gente teve uma coisa muito bacana, nossa favor. A gente saiu da parte regional, uhum, do Nordeste, porque era, a gente fazia muito Bahia, Sergipe, uhum, a gente estava sempre ali no, na região Nordeste. E a gente, com a Arerê, com a música que é Arerê, a gente conseguiu sair da região Nordeste, passando para o Sul. E nessa época tinha um preconceito absurdo, né? Ainda existe, mas com o nordestino de uma forma muito agressiva. E a gente foi muito bem recebido. Nós fizemos, como eu te falei, 2, 3, 4 chacrinhas, se eu não me engano, com essa música. Fizemos algumas programações em São Paulo. E alguns músicos e alguns artistas baianos já tinham até mais nome que a gente, como o próprio Clash, não faziam isso lá fora, uhum, nessa época. Então, foi esse sucesso que nós conseguimos, assim, com a nossa música. Eles vieram de uma outra forma. E aí nós encontramos, na época, a banda Mel e tudo, que era o Janete e a Ciara. Então, não foi nessa época, foi mais ou menos, acho que em 90, que quando a coisa pegou, que veio todo mundo, uhum, que o Cheiro de Amor estava tocando com Titãs, Paralamas, fazendo aquele sucesso no Clube Espanhol, que a Gaminon veio com uma reportagem dessa, uhum, falando da música, mas sempre tem um pejorativo, né? Sim. Ele achava que era uma música passageira, me lembro que ele sempre colocava isso, uhum, que não ia passar de um verão, 2, 3 verões, uhum, né? A música sustentou durante anos, e ele falava da peneira que iria passar, e a gente sabia que uma peneira é sustentável, né? Sim. E ele sempre criticava, por mais que fizesse alguma coisa, a Gaminon estava lá, ele realmente não gostava. Sim. Ele não entendia, não gostava, não sabia o que, nem também se preocupava em entender. Sim. Né? É porque falar o que não se sabe o que é, né? Então, como ele gostava de rock, acho que até hoje, então, a gente se chateava, e muito, lógico, né? Uhum. Quem está fazendo um trabalho e de repente alguém vem e fica o tempo todo falando, ainda mais que, não sei se ele é baiano, mas a gente retratava muito a Bahia. Sim. Com essa música, porque a gente tocava no mundo inteiro, né? E aí vem uma pessoa e sempre está malhando. O pessoal usa já o Pinaché, uhum, eu não uso, mas assim, só fala o chefe, tá bom, não vou me preocupar mais, já passou, uhum, deixa lá, ficou assim, então que sirva de uma coisa boa, sim, porque achar uma saudação, né, em Urubá, então tá tudo. Queria saber, Márcia, quando você começou lá, lá atrás, em quem que você se inspirou, assim, quem que você admirava? Ah, eu admirava muitas cantoras. Eu, pequenina, minha mãe ouvia muito Angela Maria. Minha mãe ouvia Clara Nunes, que a gente, né, ama Clara Nunes até hoje. A própria Angela Maria, foi do show de Márcia Sócio, que ela fez um trabalho bacana com a Angela Maria, assim, lindo. Uhum. Mas eu tinha uma cantora que, a princípio, como eu cantava na noite, eu achava muito de Alice, mas eu tinha uma cantora que, a princípio, me parecia muito, eu me via nela, né? Eu me inspirava nela. Eu olhava ela assim, tipo, pô, isso que eu quero fazer. Era a Elba Ramalho. Claro. E é até hoje, então, de Elba. Mas aquela energia visceral de Elba no palco, que, né, ela não parava nem um minuto, cantava, ia pra lá, cansava, aquela coisa isso me mexia com a Elba. E foi, eu fui vendo a Elba e fui crescendo e sabendo mais que eu vi a Elba, eu estava no tio, né? Uhum. Essa coisa visceral que vem da alma, que você olha para ela e vê que ela está fazendo aquilo com gosto, né? Está por ali, está trabalhando, recebendo dinheiro, mas ela não está somente pelo dinheiro, ela está porque tem uma verdade ali, porque ela ama aquilo ali. Então, sim, e ela me inspirou como ninguém. Muita gente que a gente já entrevistou até aqui também citou muito a importância da Daniela, né? Dentro do ritmo que ela começou. Meio que profissionalizou mais a coisa. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você avalia a importância dela aí pro gênero. A Daniela veio junto comigo, né? Nós viemos juntas até no bar, nos barzinhos, cantando, né? Entendeu? Eu adorava, até hoje gosto mais de ver a Daniela cantar. A Vânia, a irmã dela, foi minha vocalista e minha amiga pessoal. Uhum. Né? Vânia Abreu, que hoje é Vânia Abreu, que era Vânia Mercury. Então, Daniela, eu adoro, né, sou assim, tiete. Aliás, eu sou tiete de todas as cantoras da Bahia. Uhum. Eu vejo, nossa, só se eu amo aquela voz, ela bem de vozeirão. São mulheres, repare que são mulheres que têm uma verdade, né? Sim. Que não são fakes, não é uma coisa feita. E Daniela tem uma preocupação absurda com o trabalho dela, com a música dela. E ela coloca isso no palco. Ela é centralizadora, né? Pra caramba, eu queria ser um pouquinho como ela, acho que não sou. Eu deleto assim algumas coisas, ó, isso aqui você olha, isso aqui você olha, porque não dá, realmente termina na minha cabeça, eu termino pirando se for fazer uma coisa assim. Mas Daniela aguenta, né? Ela quer fazer aquilo, ela quer estar de olho. Então você percebe o perfeccionismo. A mulher, ela tem o perfeccionalismo dela, ela faz aquilo com a inteligência. E isso é muito bom pra gente, porque você vê a Daniela no palco, você vê a cantora, você vê a pessoa que administra a carreira, você vê ela lidando, sabendo, assim, não totalmente uma musicista, mas entendendo de cada ponto que ela quer pra música dela. Como ela é bailarina, ela sabe muito da dança, então ela quer a coreografia assim, ela é capaz de coreografar e saber realmente o que quer. Então tem uma preocupação muito grande. Então é lógico que isso repercutiu na nossa música, como todo mundo que via a Daniela, via, nossa, uma beleza, uma realidade. Há uma artista de mão cheia ali. Né? E Daniela representa isso tudo que eu estou falando. Você olha para ela, você vê que não tem só uma cantora, mas tem uma pessoa que administra o trabalho, uma bailarina, que sabe tudo e que faz bem feito. Outra pessoa que eu achava muito parecida com a Daniela, Netinho, eu dizia que Netinho era Daniela de short, de calça, porque Netinho também tinha essa preocupação. Você fazia, viu os shows de Netinho, ficava besta, nos cenários, com figurino, e era tudo ele ali supervisionando. Ele me mostrava, inclusive, nós somos amigos, e ele me mostrava como é que ele ia fazer. Então, porra, né? É muito bacana. Isso tem um peso para essa música, retrata essa música com uma dignidade, né? Um profissionalismo absurdo. Hoje, as duas maiores cantoras aí do país em vendas são duas cantoras aqui da Bahia, né? A Ivete e a Cláudia Leite. E eu queria saber como que você avalia, né, a contribuição delas para o gênero e o que você acredita também que elas estão aí no topo, se é pelo axé ou se é também porque tem toda uma estrutura por trás das duas. Olha, eu acho que eu já tinha conheço, vi começando, já tinha, achei a voz, sempre achei a voz belíssima, diferente, porque era uma época que a gente cantava, Deus do Pai, Sarajane, Daniel, até a Roberta, que tinha um tom mais grave, Margareth veio um pouco depois, então cantou de muito grave, né? E cantava muito no cenário da música baiana. Não vi uma voz grave assim. Você viu Margareth depois chegar com Faraó, coisa. Sim. Né? Mas aí chega Ivete, né? Quer ir embora, vai aquela voz mais grave. Eu digo, gente, ela tem uma voz, ela canta um tom mais grave, mas como é bonita a voz dela, como é bonito o timbre dela. Então, aí já tinha, ela foi aprendendo, são palavras até dela que me falou. Ela foi aprendendo, foi me vendo na época cantar, a Daniela, todo mundo, foi aprendendo a se colocar no palco, né? Que ela era muito tímida. Hoje ela é também essa mulher forte, essa mulher que toca, essa mulher teve Alexandre, que é um percussionista maravilhoso também na vida dela, que ela aprendeu muito. Mas ela vem de família de artista, de músicos, irmão tocava, o pai. Mônica canta e toca violão muito bem. Então, são pessoas criativas, são artistas, né? Nasceram assim. Né? Então, a Ivetinha também, a tal como Daniela, apesar de não ser bailarina, mas a Ivetinha também conhece a música, conhece a musicalidade, sabe que ela, até para onde ela pode ir, que ela é capaz. Também tem uma preocupação muito forte. Tem um timbre belíssimo, uma voz linda. Então, eu acho que, claro que ela teve por detrás depois, logo quando ela deixou o cenário da banda Eva, os empresários, ela se arrumou antes, né? Sim. Eu acho que ela teve esse trabalho de administrar a carreira. Não vou sair assim à toa, mas vou sair assim, sabendo quem é contratante, né? Teve um planejamento, né? Porque como nós somos um produto, a gente tem que olhar o nosso produto como qualquer produto, como uma grande empresa. Então essa empresa tem lá o seu grande produto que você vai vender. Aqui está tudo certinho, o produto se vende, mas tem coisas difíceis. Tinha um planejamento, tinha uma infraestrutura. Eu acho que já tinha feito muito bem, assim como Cláudia Leite, né? Claudinha também veio, o Manuel, que foi o nosso na época, a pessoa que ficou muitos anos na minha de frente junto com o Wilton, que foi o Manuel, na banda Cheio de Amor, que é um cara muito fácil, que conhece muito. E Claudinha veio com ele, veio depois, né, estava maior e tudo, não queria mais, se separou, mas ela aprendeu a fazer o trabalho, está aí fazendo o trabalho também, que tem a sua verdade, a sua, sua preocupação, né? Então, essas mulheres, elas são empresárias. Uhum. Elas sabem lidar, elas não são só cantoras, elas são empresárias do produto que são elas mesmas. Elas sabem como vão lidar com isso. Não precisa, não basta apenas ser o artista. No passado, o artista só sabia cantar. Uhum. Né? Eu acho que, eu vi até uma vez Caetano, se preocupava apenas com cantar, que não tinha muita coisa na questão financeira. Mas hoje, principalmente nós mulheres, né? Sim. As mulheres são administradoras, não? Elas são grandes empresárias da sua própria carreira e do seu próprio produto, que são elas mesmas, né? É verdade. Isso faz bastante diferença. Isso dá uma diferença absurda. Tanto... Eu estou mudando de você porque eu sei, porque eu não vivo igual. As duas vieram de bandas de blocos tradicionais, né? E além delas, muitas outras também foram projetadas pelos blocos. Eu queria saber a sua avaliação da contribuição desses grandes blocos para o gênero e para a projeção dos cantores, né? Se foi uma contribuição positiva, sim, negativa, as duas coisas. É, a Claudinha não veio muito assim, não, porque ela é mais novinha, uhum, né? Cláudia Leite é mais novinha. Pegou o Manuel, assim, que acho que fez o Papalégua, se não me engano, né? Sim. Mas, assim, que teve uma história muito mais próxima dos blocos, a banda Mel. Sim. Ivete teve, eu, com Cheiro de Amor, né? Uhum. Daniela não teve, porque não ficou no Eva e tudo. A Manuel Araújo, tá, pegou um tempo. Eu acho, assim, aos dois lados, né? Uhum. São dois polos. É um polo que vai te levar, que vai ser bacana para você. Assim, a partir do princípio que eu, por exemplo, por mim, cheguei no Cheiro de Amor com 17 anos, não conhecia nada daquele universo, daquela música, nem mesmo do trio. E aí você tem uma condição, principalmente financeira, porque esses blocos têm, como uma grande empresa, uhum, eles têm trios, né, bons sons, eles têm como te equipar. Você, não, na verdade, você coloca a sua voz, o seu talento, e vai aprendendo. Então, se você for sozinha para esse cenário, ia ficar muito difícil, porque você precisa ter um dinheiro, né? Sim. Um empresário bom, para te dar uma coisa boa, pelo menos. Então, os blocos fizeram isso com a gente. Colocou a gente no cenário, colocou a gente dentro de bons tios, né? Uhum. E atrás de bons contratantes, onde a gente tocou. E a única coisa que eu... E tem um outro lado, lógico, né? Que o outro lado é, você começa a ter um tempo muito grande, você termina batendo de frente, porque você depois quer alguma uma coisa diferente, e os empresários querem outra, e a curto prazo. E aí começa a se bater os dois, uhum, né? Você não quer gravar X música, tem que gravar. Sim. Então você fica presa, né? Você é um produto da empresa. Você é na verdade, um artista trabalhador da empresa. E você não tem uma liberdade. Sim. E isso é muito conflituoso. Termina, né? Vai sempre ter aquele conflito. E é por isso que é difícil ficar quando você não é dono, né? Uhum. Também, financeiramente também, geralmente nós, sim, não somos donos, recebemos cachê, então aí isso já fica, né? Você vai um ano, dois, três anos, quatro anos, tá? Daqui a pouco você só trabalha e pouco dinheiro, né? E você também faz parte daquele bolo. Então você quer ser dono de alguma parte daquilo ali. E não acontecia isso. Então já era um conflito maior também. E o pior ainda é você não poder dar algumas opiniões. Piorou, uhum, ainda, né? Então, verdade, aí esses conflitos são terríveis. Agora, e o lado bom é esse, se você puder conciliar os dois, o que realmente não acontece, uhum, né? Vai ter uma hora que vai se chocar, vai se bater e você vai terminar realmente quebrando. Que foi o que aconteceu comigo, foi o que aconteceu com o Ivete, foi o que aconteceu com o Saulo e vários por aí, porque para isso você teria que ser realmente dono de alguma coisa e ter uma voz ativa e... É o que não existia, né? O Axé, Márcia, já liderou aí as paradas de sucesso, já teve no topo e depois agora deu uma caída. Você acha que o gênero não soube se renovar? Você acha que é uma crise no mercado fonográfico como um todo? Eu acho que como um todo, viu? Eu acho que primeiro que o Brasil vive hoje uma crise muito séria, mas a própria música baiana, ela já vem retratando uma baixa muito grande, né? Eu faço um trabalho, hoje em dia, muito fechado, faço muito casamento, faço também muita boate gay, eu faço, uhum, pelo mundo afora, aí, pelo Brasil afora, Então, estou sempre fazendo Réveillon, fechando antes. E porque as pessoas conhecem o meu trabalho, mas e também não tenho um cachê assim exorbitante. Então, o que acontece? A própria música baiana, eu acredito que, em função dos cachês absurdos de caro, né? Em função também da própria desunião, né? Dos empresários em si, e vamos lá, vamos, sem uma restituição, sem uma, né, um olhar mais carinhoso para aquilo, para a própria música, para os compositores. Então, acho que o cenário é esse aqui, né? As pessoas sempre olhando o seu umbigo, e eu acho que eu conheci um pouco o mundo sertanejo, eu conheci o Zezé, o Chitãozinho Chororó, e fiquei impressionada com ele desde aquela época, porque eles abriam a empresa, aí botavam grupos novos na empresa e davam toda a infraestrutura para aqueles grupos, ajudavam aquelas pessoas que estavam começando. Então, tinha uma união muito grande, o que não aconteceu de jeito nenhum com a música baiana. Sim. Né? É uma coisa fake, né? Claro que não são todos, mas é cada um olhando para o seu umbigo. Então, não tem como, né? Ficou cada um fazendo sua história e aí esquecendo da própria música, de se fortalecer, de estar ali no mercado. E hoje o mercado está enfraquecido financeiramente, realmente passa por uma crise, e os valores não têm mais como ser daquela forma. Acredito também que faltou renovação musical mesmo, de algumas músicas, composições mesmo, que ficam sempre se repetindo, tem uma hora que realmente enche o saco, né? E se renovar mesmo, que é necessário. E o que aconteceu é que o mundo sertanejo cresceu muito, que é normal, né? Sim. E aí tá pau a pau também. Hoje você tem todos os estilos, é claro que a música dá uma queda. E os micaretas fora de época, essas histórias todas, é que eram os mesmos sempre. Então, né? Não tinha a preocupação de se renovar. Até um pouquinho agora falando de futuro, né? Você acredita e você projetaria alguns nomes, talvez suas apostas para daqui a um tempo? Você vê gente nova surgindo na cena? Não tô vendo, não. Gente nova surgindo assim na cena, realmente preocupada. Eu vejo um cara assim que ele vai pela contramão, né, da história, porque... Seguir a coletividade é uma coisa meio chata, né? Eu acho que você deve sempre seguir as ideias suas, e mesmo que for pela contramão. Eu acho que Saul é um cara que representa muito a música brasileira, a música baiana, como tudo. É um cara que gosta de samba reggae e faz o reggae também, faz o reggae muito bem, faz o reggae de uma forma, como a gente conheceu, o reggae baiano, né? Que não é aquele reggae no Resistência, mas é um reggae que você olha e vê que tem a cara para a Bahia, com muita pressão, e é um cara que vai sempre levar contramão, né? É um cara que não está preocupado muito com carnaval, não está em cima do trio, né? Porque ele está preocupado com a musicalidade dele, mas ele está inserido no contexto da música baiana, e ele sempre coloca isso, você olha e vê, porra, tem a Bahia ali. É isso, e isso que é mudança, né? Isso aqui é dar uma cara nova aqui, e se acreditando que faz, pode ser claro que surjam outros, com outra pegada, com outras histórias, porque a música se recicla, mas na verdade ela está sempre se voltando, assim, né? Se dá um entender que é um retrospecto, que a gente está sempre com uma saudade. E daqui a pouco a gente vai sentir saudade daquela. Tem muita gente sentindo naquela música baiana, tanto é que tem o Alain Montet aí, sim, e que lota e tudo, né? As pessoas sentindo saudade daquela época passada. E eu não estou vendo ainda no cenário da Bahia, porque as pessoas elas vão pela coletividade. Então, o que está dando certo? É o sertanejo universitário, vamos para o sertanejo universitário. E isso aí, até para um começo, para uma identidade, sei lá, pode até servir. Mas a longo prazo não vai colocar nenhum, porque não é uma identidade verdadeira. Não sei que seja a sua identidade verdadeira se você queira fazer isso. Mas eu estou falando do cenário baiano, você tem que seguir a sua verdade. Eu não, de repente, canto a música baiana de uma certa forma, eu vou fugir agora para cantar sertanejo, porque está dando certo. Sim. Porque, né? É uma loucura isso, né, na cabeça da galera, né? Todo mundo está falando sertanejo, você pode olhar aí, a Bahia até virou Goiás. Você vai para a noite, é só sertanejo. Até o nosso forró, Bom Pé de Serra, as pessoas esqueceram, né? Que começou com aquele forró plástico e tudo, não estou criticando, eu acho que cada um faz o que quer fazer, eu acho que os sonhos de cada um e a musicalidade de cada um é uma realidade, deve ser feita, mas eu acho que para o cenário da música baiana, quando essa verdade, essa vontade de ser diferente. Eu acho que Saulo representa como ninguém, sabe, essa mudança. A própria Daniela também fez umas coisas extremamente diferentes, é uma pessoa que está sempre se preocupando com esse cenário. Eu acho que a linha dela é bacana, ela conquistou o trabalho dela e, né, vem fazendo um espaço diferente. Agora que fica inventando uma coisinha ali, outra coisinha aqui, aí fica meio complicado, né? Verdade. Márcia, é isso. Muito obrigada, viu?